Produções e Jetec, meu compadre Roberto em 1096 FM. Ultra Promoções. MeuCDs.com. Se eu tivesse um coração e dei, tivesse ainda ilusão, nem sei. Coragem pra recomeçar o amor. Bobagem, pois amor assim só um. Agora é vida sem razão. Porque tentando orar eu só rezei. A tua ausência mais e mais me faz pedir o amor e devolver saudade. Reviver cada momento, nunca mais vou te esquecer. Meu amor, agora é vida sem. É tão moral, eu só rezei você. A tua ausência mais e mais e mais e mais me faz pedir o amor e devolver saudade. Eu, amor.